Em uma bela manhã de sábado, com o sol radiante, pássaros cantando, crianças brincando, resolveu sair de casa a vaidosa e simpática Cunegundes. Ai, estou pensando em comprar um presente para o meu amado Petrúcio. Petrúcio era um homem esguio, porém manco. Adorava fumar seu cigarrinho de palha, exalando seu perfume insuportável por todos os lados. Petrúcio era de hábitos nobres, usava sempre no seu café da manhã requeijão Copatos e um iogurte. Escutava música romântica Marone Brandão. A sua preferência era a música Meu Amor Voltou. Eu voltei agora pra ficar, porque aqui, aqui é o meu lugar. Ô, oh, paixão, é meu povo? Já Cunegundes, no caminho do brechó, em busca de um belo presente para seu amado Petrúcio, encontrou Filomena, mulher de muita valia na região, que diziam as más línguas, uma hora acendia uma vela para Deus, outra hora para o diabo. Por favor, Filomena, me benze. Eu te benzerei, mas você, amanhã, se Deus quiser, você vai estar melhor. Juntando tampas de panela para espantar os maus espíritos. Depois de purificada, Cunegundes continuou seu caminho, chegando no brechó. Dentro de vários apetrechos, encontrou um lindo copo que serviria para seu amado tomar água da bica profunda de sua própria propriedade. Bica profunda, a água que cura, cura feiura, mal olhado, espinhela caída, levanta de fundo adormecido. Todos os dias, Petrúcio saía de casa com garrafas cheias de água da bica profunda, de todos os tamanhos e qualidade, desde a bebeção até a banhação, e todos que se interessassem. Olha a água, olha a água, olha a água da bica, essa bica é boa! Na praça central do Arraial, ao avistar seu amado, Cunegundes delicadamente pulou em seu pescoço. Sai fora, mulher! Entregando seu presente e com muita fé, esperando que Petrúcio, ao tomar a água da bica profunda, todos os seus problemas resolvessem. Eu te amo, mulher! Essa é a história Água Milagrosa. O crédito é de Isaías, David, Deusânia, Ana Maria e Elaine. Bica profunda, água que cura.